32365 para posicionamento, gate 4. Autorizado, seu operador de táxi. Cliente, autorizado a chamar. Tiltan 3265, voo no 64 a bordo, 1340 Campinas, 3265. Autorizado via Índia Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Índia Alfa nessa para decolagem, tá? 3265. 3601, chame o centro Recife, frequência 1251, no Tenon 3325. Salvador, 3265, está pronto para esperar o 0. 3265, a linha decola pista no 0, vento 040 graus, 29. Livre decolagem, 3265. Houston 3265, decola os 23, chame controle 198, bom voo. 198, bom trabalho, 3265. Urbano Titã, 3265. Subiu uma via 360, saída da EL, vigilância radar. 360 autorizado, se possível, pro direto de Leda, até 3265. Autorizado, voa Leda. Direto Leda, até 3265. Salvador, muito bom dia, Azul 4177 para Vitória, nível 360, ciente da informação, Foxtrot. Bom dia, Azul 4177, autorizado Vitória, nível de voo 360, via Upper Whisky 50. A subida é a da EL, Leda, Bidev, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5171 é o código, 198 é o controle. Azul 4177 está autorizado, Vitória, nível 360, saída será Dael Leda, com curva à direita, aciona transponder 5171, 119.8 apenas para complementar, via Upper Whisky 50, Azul 4177. Afirmativo, só completando que após Leda, o próximo fixo é Bidev, tá ok? Bidev, Azul 4177. Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Afirmativo, correto, chama para posicionar. Gente, Bidev, 4177. 3265, suba restrito ao nível 340. Restrito 340, Tetra 265. Enxame 101251, alterna 133325. 251-3325, tá 3265. Salvador, Rochané, 6251. 6251, para puxa, só na posição é 909. 6251, autorizado, senhor Trinity Taxi. 51. 6251 para Energy Taxi. A bordo temos 128, 4 horas e 15, Galeão. Autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera, ela chamar nessa frequência para decolagem. Juliette Alfa, positivo, chama nessa frequência. Chama centro na frequência 1251, antena 3325. Tá, 3265, controle. Controle Salvador, Eutan 3201, nós temos a informação Foxtrot. Cruzando 200 para 150. 3201, a chegada é bom, o FD se mantém a 3000, ajuste 1011. 3000 com 1011, informa que perdeu o contato com a equipe. Gente, tá 3265, controle. Controle Eutan 3201, solicita se possível direto pelo. Autorizado pelo. Autorizado 320. Torre Salvador 6251. Aproximando o ponto de espera da cabeceira no zero. Tá pronto. 6251, linha decola pistão no zero, vento calmo. Ok, tem livre alinhamento de decolagem da 10 no 51. 36251, decolou 42, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado, 5 horas. Controle Salvador. Bom dia, 6251, do Xamé, decolando aos 42 da El Bless, na sua escuta. 5-1, sube e mantenha 360 da El, vigilância. 360 da El. 5-1, pode ir para Bless? Vou inicialmente exposição lida. Obrigado, lida.